ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si mais uma vez no programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, espero que esteja a gostar da nossa seleção musical que foi feita a pensar em si, simplesmente em si. Vamos retomar a música desta feita com mais dois excelentes temas. Primeiro os Tribalistas, É Você e Susana Andava Perdida. Fique bem, fique connosco, fique na nossa companhia. Uma ótima tarde para... É você, só você, que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão. Dentro do espelho, nós dois na biblioteca e no salão. Ninguém mais deita no meu leito e se demora. Na vida só resta seguir. Risco um passo, um gesto, rio afora. Na vida só resta seguir. Um ritmo, um parto e o resto fora. Teus cabelos teus beijos são como roxinol. Tua boca tem sabor a mel. Sem de ter, eu seria como um barco de papel. Sem de ter, eu seria como um barco de papel. Muito boa tarde para si mais uma vez. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 9 de fevereiro, quarta-feira do ano de 2011. Um programa com realização e apresentação aqui do vosso amigo Paulo Santos. Vamos agora passar à nossa receita de hoje, que é bolo de limão. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma maravilha. Portanto, os ingredientes são os seguintes: 2 chávenas de chá de farinha, 2 chávenas de chá de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 3 colheres de sopa de manteiga, 4 ovos, raspa de limão e 1 copo de leite. A preparação é a seguinte, amigo ouvinte: coloca no recipiente as 2 chávenas de chá de farinha, de açúcar, a colher do fermento e a manteiga. Mexe tudo muito bem mexido, depois acrescenta-lhe os 4 ovos, o leite e a raspa do limão. Mexe tudo muito bem mexido, leva a uma forma untada com manteiga e farinha e leva ao forno sensivelmente a 180 graus. Deixa cozer durante 20 a 25 minutos e está o bolo praticamente pronto. Amigo ouvinte, digo-lhe que é uma receita bastante simples, mas muito boa. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões do programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos aqui na sua Antena Web. Portanto, amigo ouvinte, a continuação de uma ótima semana para si, um excelente fim de semana.